Louvai ao Senhor todas as nações, ergam suas vozes em adoração. Todos os povos venham celebrar a sua benignidade, vamos exaltar. Louvai ao Senhor com todo o coração, sua verdade é eterna, nossa canção. Louvai ao Senhor em cada geração, sua benignidade, nossa salvação. Oh, que grande amor que nos alcançou, em sua bondade nosso ser transformou. Todas as línguas unidas em louvor, cantemos juntos ao nosso Redentor. Louvai ao Senhor em cada geração, sua benignidade, nossa salvação. E para sempre vamos proclamar a sua verdade, não há como Português é worship, a costa de Tor Piano, 72 BPM.